Policiais militares de Cascavel e Ramilândia, o pelotão de choque e o serviço reservado a P2 do 5º Comando Regional deram início na manhã de sexta-feira à Operação Nero em Ramilândia. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em casas localizadas no centro e também no interior do município. 4 pessoas foram presas. As informações que levaram até os criminosos começaram a ser levantadas no dia 14 de julho deste ano. Na data, uma viatura da Polícia Militar estacionada no pátio da companhia foi incendiada. Ninguém ficou ferido, mas os policiais começaram uma investigação. De acordo com os PMs, foram apreendidos 2,6 kg de haxixe, 1,350 kg de pasta base de cocaína e pouco mais de 1 kg de maconha. Um revólver calibre 38, 2 carabinas, uma calibre 22 e outra 38, diversas munições de calibres 45, 38, 380 e 22, além de 3 caixas de cigarros, foram levados à delegacia. Os detidos foram identificados como Celeno Ramires Ferreira, Marcos Paes da Costa, Maria Pascoalina dos Santos, Jurandir de Almeida, este acusado de ter colocado fogo na viatura policial. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a polícia, cerca de 70% da população da cidade mora em um assentamento no interior e lá um dos maiores problemas é em relação ao tráfico de drogas. Desta forma, a polícia promete agir preventivamente, buscando repreender a atividade ilícita na região. Novas operações não estão descartadas, segundo o comando do 5º CRPM. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.